Eu vou falar para você agora sobre o nosso medicamento, que é o Ansi de Gotas, tudo bem? Ele é um medicamento que tem seis composições, viu? Dentre elas, o L-triptofano fitoterápico, que não é qualquer substância igual à maioria dos remédios que só tem triptofano comum, fraco por aí. Ele é uma substância específica, tá? Que tem propriedades estimulantes comprovadas pelo seu forte poder regenerador e fitoterápico. Contém também a piridoxina. Ela atua no sistema nervoso para produzir hormônios neurotransmissores importantes, como a serotonina, dopamina, noradrenalina, que ajuda a melhorar o seu estado mental, auxiliando nos problemas de ansiedade e depressão. Então, assim, são seis compostos, tá, 100% naturais, que vão recompor a sua saúde mental novamente. Os resultados são quase imediatos, tá? Já nas primeiras semanas de uso, você vai começar a sentir melhor de fato com Ansi de Gotas e você vai conseguir tratar pela raiz a sua ansiedade, insônia e depressão. O Ansi de Gotas, ele é aprovado pela Anvisa, tá? E vai junto com o seu pedido na caixa dele a nota fiscal e o modo de uso também do medicamento, tá? Ele não tem contraindicações e nem efeitos colaterais por ser um produto totalmente natural. Então você vai poder fazer o uso tranquilamente. Se você tiver diabetes, pressão alta ou qualquer outra coisa, não tem problema, viu? Porque ele é um medicamento 100% natural aprovado pela Anvisa. E como eu te falei que ele era forte, você deve estar se perguntando, né? Como assim forte, doutor? Ele é muito eficaz. E por isso, você vai tomar apenas uma dose de 12 gotas ao dia, tá bom?